Me peguei fazendo verso pra você, como se fosse novidade. A cada três palavras que saem de mim, duas são amor e a outra é saudade. Saudade de sair e jogar conversa fora, vontade de ligar e te pedir volta. Distância só atrasa, mas tenho fé que vamos ter a nossa casa. Palavras não são boas pra nos definir. Segura minha mão, vamos sair daqui. Felicidade boa de sentir, maldade é quando você não tá aqui. Eu vi que toda solidão que eu carreguei no peito não conversa mais comigo quando eu lembro do teu beijo. É tipo meu desejo, depois de tantos anos ainda lembro do primeiro. Não tem certo nem errado, não tem sorte nem revés, não tem dilema. Pode ficar tranquila que eu conheço muitas formas de te ter nesse poema. Fazer da maré alta um refúgio, distração, sair daqui pra ver o mar. Percebo com clareza o que eu sinto até no escuro. Ela é meu maior motivo pra continuar. Eu me conheço melhor quando ela vem. Fecha essa porta e vem matar a saudade. Eu já me conformei que ela é novidade, pois sempre que ela vem é um novo start. É, eu queria poder retribuir da melhor forma o maior presente que você me deu, só que a melhor riqueza é o que tá dentro do coração, né? E sei lá, velho. O que eu tenho de melhor tá nessas linhas aqui, espero que você goste. Ela é, continua sendo minha riqueza, a pessoa que conseguiu ver em mim beleza, me entregou com maior certeza seu coração, com maior pureza, sua plena realeza me mostra a destreza de quão suas atitudes são perfeitas. E que aconteça o que aconteça aqui, do seu sorriso eu nunca me esqueça. Me encontro contigo, é meu destino saber que vou acordar todo dia sorrindo. Vou dormir sorrindo e vou sonhar sorrindo, porque até que eu morra é você que está comigo. Os cara diz que o mosquito tá romântico, muito meloso esse escântico. Pra opinião deles eu tô cagando, pois sei que é real o quanto venho te amando. É, menina, mulher, não é uma qualquer, não é uma qualquer, guerreira de fé, guerreira de fé, não bate o pé, não bate o pé, sua luta conduta, sua luta conduta, vou falar qual é, vou falar qual é, não depende de mim, não depende de mim, ela faz o que quiser, tipo mulher independente, que eu dependo de estar do lado dela pra continuar crescendo. Foi meu maior presente, eu compreendo, por isso por minha sogra tenho o maior respeito. Sempre eu me perco no seu beijo, do seu lado de tudo eu esqueço. Queria poder manipular o tempo e voltar sempre no momento do primeiro beijo. Eu me conheço melhor quando ela vem. Fecha essa porta e vem matar a saudade. Eu já me conformei que ela é novidade, pois sempre que ela vem é um novo start.